queimam, que abrem ferida, que com 100 anos não sara. O sujeito ambicioso não dá valor ao alheio. Sendo bom diz que é ruim, sendo bonito acha feio. E em tudo enquanto é fuxico, está metido no meio. Da inveja nasce o ódio, do ódio a intriga forte. Da intriga nasce a briga, e da briga nasce a morte. Morte nasce o pecado, e pecado a ninguém dá sorte. Dê a Deus o que é de Deus, como Deus deixou escrito. A César o que é de César, isso aí eu admito. Respeite mais o alheio, deixa a inveja que é feio, ame a Deus que é bonito. Respeite mais o alheio, deixa a inveja que é feio, ame a Deus que é mais bonito. FM apresentou Brasil Adentro, um programa feito para você que aprecia a arte popular. 6:02. ZYL 1037. Rádio Boqueirão FM 87,9 MHz, 25 watts de potência. Uma emissora do Centro Assistencial e Comunitário da Bela Vista. Boqueirão, Paraíba. Rádio Boqueirão FM. Aqui é bem melhor. Vem aí no seu rádio a próxima atração. 87,9. Sua melhor. A Ótica Milênio tem exame de vista completo, computadorizado por apenas R$50. E aproveite porque temos armações da loja por R$99. Consulta de vista toda semana. Aceitamos todos os cartões de crédito. Fazemos também crediário da casa. Marque já a sua consulta pelo WhatsApp 991-390906. Ótica Milênio, na rua Nossa Senhora do Desterro, 400, Centro de Boqueirão. O pai que tem um filho correto e sábio ficará muito feliz e se orgulhará dele. Faça que o seu pai se alegre por causa de você. Dê à sua mãe esse prazer. Está na Bíblia. Provérbios 23, 24 e 25. Você já leu sua Bíblia hoje? Que tal separar um tempinho e conhecer a vontade e o plano de Deus para você? Leia a Bíblia e seja feliz. Atenção, atenção! Chegou a super novidade que vai revolucionar sua TV. É a nova parabólica. Com mais de 70 canais abertos gratuitos para você e sua família. Som e imagem de alta qualidade, sem pagar nada mais por isso. É isso mesmo, sem mensalidade. E se quiser mais opções de conteúdo, é só fazer recargas quando quiser. Não fique de fora dessa. Garanta já a sua nova parabólica e leve entretenimento de qualidade para sua casa. Ligue agora para 839-9895-1423. Zoitec. E aproveite. diferente. Natal é tempo de celebrar a vida, a esperança e o cuidado com o próximo. O vereador Fábio Rodrigues deseja a todos um feliz Natal repleto de amor e paz. Vem aí um novo ano e continuaremos juntos a lutar por uma saúde melhor e por melhorias na zona rural. Cada conquista é um passo em direção a um futuro mais saudável e próspero para a nossa cidade. Que neste Natal possamos nos unir em prol de um amanhã mais justo e solidário. O vereador Fábio Rodrigues agradece a todos pelo apoio e deseja um ano novo cheio de realizações. Feliz Natal e um próspero ano novo a todos. Boqueirão FM. Totalmente digital. Se você vai construir, se você vai reformar, Nada Mata Madeireira é o lugar de comprar. Nada Mata Madeireira tem tudo pra construção. Vende à vista, vende à praça, também aceita cartão. Tem tudo de piso a teto, tem tudo pra irrigação. Nada Mata Madeireira, tudo na promoção. Da Mata Madeireira, onde você encontra tudo do piso ao teto e tudo pra irrigação. Rua Severiano Macedo, 295, Centro de Boqueirão. Telefone 3391-1617. Organização Nildo da Mata e Família. Com o coração invadido pelo espírito natalino, nos dirigimos aos nossos clientes, amigos, fregueses e colaboradores, no objetivo de desejar-lhes um abençoado Natal e um ano novo irrigado pelas ricas bênçãos do Criador. Que o novo tempo que começa possa trazer alegrias reais e paz verdadeira a cada um de nós. Mensagem de Favorito Mercadinho e Galeteria. Frango abatido na hora, carnes e embutidos, produtos de higiene, material de limpeza, itens de cesta básica, hortifruti e bebidas. Favorito Mercadinho e Galeteria. Na Vila Operária, peça pelo delivery 993430648. 87,9. É uma terapia para os seus ouvidos. Quem procura as melhores ofertas encontra no Mercadinho Alves. Gêneros alimentícios, frutas e verduras, material de higiene e limpeza, laticínios, bebidas, carnes e frios. Mercadinho Alves, tudo o que você precisa em um só lugar. Exposição facilitada das mercadorias e entrega em domicílio. Com um ótimo atendimento e os melhores preços. O lugar certo para você economizar é no Mercadinho Alves. Rua Manuel Rodrigues da Silva, número 18, por trás do antigo mercadinho de Antônio Pelado, no centro de Boqueirão. Telefone 99131-1223. Organização Nilcinho de Antônio Pelado. Natal é tempo de paz e esperança. Tempo de renovar nossas energias e acreditar na realização dos nossos sonhos. Nós, da Damata Madeireira, queremos te desejar um feliz Natal, um ano novo próspero e cheio de concretização. Que o novo ano seja de construção em sua vida, com pilares reforçados da certeza de que Deus está caminhando junto com você. Feliz Natal e um próspero ano novo. São os votos da Damata Madeireira na organização de Nildo da Mata e Família aos seus clientes e amigos. 87,9. Agora, diretamente do estúdio de rádio, mais uma atração recomendada para todas as idades. Atenção para o top de 5 segundos. A Boqueirão FM apresenta No Terreiro da Fazenda, o melhor do forró pé de serra. Yeah. compadre. Bom dia, comadre. Como é bom ter a sua amizade. Hora certa. Prazer do amor para bonito, uma bela de todo amanhecer. A magia, o perfume, o sorriso, a alegria que eu sinto de viver. Uma cama em completo de salinho, tudo isso combina com você, com você, com você, com você. Tudo isso combina seja meu padrinho padeciso. Eita, que amanhecer tão lindo é aqui na fazenda. Tão diferente lá da cidade. Chega da vontade de nós abrir o peito e dar um aboio. Poxa, mas não é possível. Na hora que eu vou cantar, esse galo velho golguento vem me atrapalhar. Vai pra lá, galo marginal. Galo insubversível. Que escrona, o que foi que houve? Esse danado desse galo aqui, ó, Trope, como ele tá velho, cheio de gogo, as galinhas não tão dando mais bola pra ele, o cê-vergonha, na hora que eu penso em cantar, o cê-vergonha vem aqui abusar com eu? Deixa pra lá, coronel, cante, cante assim mesmo. Eu vou cantar, Trope, vou cantar porque eu sou chegado de uma cantoria. Quando o dia tá enxuto, dá vontade de cantar. Mas vem um galo corrupto só pra me atrapalhar. Hoje tem galo ensopado na hora de nós jantar. E Tá aí, coronel. Esse galo canta bem. Cantava. Ele agora pode cantar bem é nas profundas dos infernos. Esse filho de galinha. Que foi? Que é? Tô vendo nada aqui pra ninguém achar graça. Essas desgraças vêm só pra comer aqui na minha casa. Porque é de graça e ainda querem fazer naicria comigo. Eu não gosto de naicria, nem sou homem de naicria. Ô, meu compadre, dá licença eu lhe falar. O que é, compadre Caroba? O que é que você veio fazer aqui também? Tá naiquizado? Não, compadre, eu quero saber se o compadre tá apavorado, tá mordido, compadre. Tô mordido do poi que com as duas queimando e uma quente. Ô, compadre, aí nós sabe tá rindo, nós tava rindo agora, sabe o que foi? Por que foi? Ah, compadre, quando deu o papoco do seu tiro, se foi pra ali, olha, a galinha preta, olha. Desmaiou. Tinha que desmaiar. Mas ela não é galinha preta, não. É porque ela tá de luto porque eu matei o galo dela. Morreu. Que é? Que naiki é essa? Não gosto de brincadeira. Ô, Atrope. Pronto. Será que tu ainda compra um jornal pra eu lá em Zusa da Gravura a essa hora? Compro, coronel. Mas pra que o senhor quer jornal essa hora? Não, é sobre o meu afiado Arlindo Poico, que parece que ele foi preso ontem de noite numa briga pela 11ª vez. De novo, coronel, me diga uma coisa. Será possível que aquele seu afilhado, além do poio, não toma vergonha, não é? Tomar ele toma, mas não faz efeito. Não tô falando com vocês. E fique calado que eu me espalho aqui, dando bala aqui pra cima. Ô, compadre, compadre, assim não. Pô, guarda o revólver. Já tô apoquentado. Já tô danado de raiva aqui. Ai, que é isso, compadre? Guarda esse revólver. Que é isso, compadre? Me respeita. Ô, oh, tá certo. Eu respeito meu compadre. É o meu patrão, peraí. Agora vamos fazer um negócio? Passa. Diga. Se acalmar direitinho, quer topar uma cantiga de viola no desafio, mas eu? Mas tá aí. E eu topo. E será que eu vou deixar de topar uma coisa dessa? Tá aí, Atrope. Compadre Caroba querendo pentear cabelo de cobra às minhas custas. Tem jeito? Se tu é bom de viola, emburaca com as duas mãos e os dois pés feito tirador de coco, compadre. Compadre, compadre, não vai miar não, compadre. E eu sou a Dema Paiva pra miar? Lasca! Compadre, então vamos fazer o seguinte, vamos contar até três, vamos buscar as duas violas. Pera. Pronto, bora. Pessoal, vai encostando pra cá, vem. Pera aí, vou avisar logo, o pessoal que vai trouxer do seu lado, fica pro seu lado. E o que vai trouxer pelo meu lado, fica do meu lado. Agora, os que vão trouxer pelo seu lado, estão muito arriscados levar um tiro que não há igudão de Campina Grande da Paraíba inteira que dê pra tapar o buraco. Tá certo, compadre, já os meus pessoal já estão com a gente, mas vamos cantar, né? Vamos cantar. Vou contar até três. Pronto. Lá vai. Um, dois, três. Já que tu é meu amigo, eu vou logo te avisar. Um galo cantou comigo e não chegou a terminar. Ludo Gera é um perigo, cantador que quer castigo. É só chegar e provocar. Eu por mim não tenho medo e já começo a provocar. O senhor acordou cedo com vontade de brigar. Pelo seu temperamento matou um galo coquento, mas a mim não vai matar. O Caroba, tu parece um filhote de urubu. O teu jeito de andar me lembra um sapo cururu. Tua venta avermelhada é a cópia matirada da castanha do caju. Coroné, veja o espelho que ele vai lhe mostrar. De nós dois, quem é mais feio e pode o povo assombrar? Eu lhe digo como homem, o senhor parece a fome que matou o caicará. Isso é que é campanha e aí não nasceu caro. Se você cigarro eu deixava de fumar. Se você fosse semente eu nunca mais ia plantar. Se você fosse mulher eu lhe garanto e faço fé que nunca mais ia casar. Coronel do Se o senhor fosse bezerro, eu ia ser um carcará. Se o senhor fosse pandeiro, eu não brincava carnaval. Se o senhor fosse dinheiro, eu passava o ano inteiro liso e duro pra danar. Se tu fosse a boa sorte, eu ia ser o azarento. Se tu for capim-manteiga, aí eu quero ser jumento. Diga agora sem queixume, se tu for um bom perfume, eu quero andar fedorento. Se nós estamos empatando, já tá bom de terminar. Tu já viu que eu cantando sou parada federal. Pra nenhum houve fracasso, venha de lá um abraço e vamos junto farrear. FM 6:22. A Boqueirão FM está apresentando No Terreiro da Fazenda. Boqueirão agora tem Águas Lavanderia. Venha e ganhe muito mais tempo no seu dia a dia. Lavanderia e passadoria em geral. Cama, mesa e banho, tapetes, cortinas em geral, estofados, poltronas, colchões, capacetes e muito mais. Temos também o nosso serviço delivery. Buscamos e entregamos em sua casa. O nosso telefone WhatsApp é 83996197240. Aceitamos todos os cartões. Águas Lavanderia, na rua Castro Alves, próximo à Crismélia Cabeleireira. O nosso WhatsApp é 83996197240. Não deixem que ninguém os condene afirmando que é superior, porque tem visões especiais, insistindo na falsa humildade e na adoração de anjos. Essa pessoa, sem motivo nenhum, está cheia de orgulho por causa do seu modo humano de pensar. Está na Bíblia. Colossenses 2, versículo 18. Você já leu sua Bíblia hoje? Que tal separar um tempinho e conhecer a vontade e o plano de Deus para você? Leia a Bíblia e seja feliz. Porque eu é FM. Muito mais rádio. Estamos aqui para brindar com você o Natal, bem como o Ano Novo, que está para começar. Desejar boas festas, desejar que a paz seja constante em todos os dias do Ano Novo. Para você, seus familiares e amigos, nossos votos de um Feliz Natal e venturoso Ano Novo. Mensagem de FM Pneus a todos os seus clientes e amigos. FM Pneus, peças e serviços, alinhamento, balanceamento, suspensão, freios, baterias e troca de óleo. Tudo para seu carro está sempre como novo. FM Pneus, na Rua Severiano Macedo, na saída para Campina Grande. Mercadinho Bela Vista, venha economizar o seu dinheiro aqui. Temos uma enorme variedade em frangos, verduras, gás de cozinha, bebidas e utilidades para o lar. Temos um excelente atendimento e também entregamos na sua casa. O Mercadinho Bela Vista fica localizado na rua Ivanilda Rodrigues, próximo à Barraca do Moral. Organização Vando e Família. Telefone 991-47-4727. Boqueirão FM. A inovação do rádio. A maior conquista comercial que tivemos neste ano foi a de manter ou conquistar a confiança de nossa clientela. No novo ano, manteremos nossas formas de trabalho para que possamos continuar tendo sua preferência. A todos aqueles que, assim como nós, acreditaram no trabalho, nossa mensagem de persistência, de determinação, pois o amor e o trabalho constroem. Sendo assim, nossos melhores votos de um feliz e abençoado Natal. Que Deus nos ilumine por todos os dias do ano novo. Mensagem de Dió Móveis e Eletro a todos os seus clientes e amigos. Dió Móveis e Eletros. Tudo para a sua casa com aquele preço especial que cabe no seu bolso. Dió Móveis e Eletros. Rua Severiano Macedo, no centro de Boqueirão. Atenção, aposentados e pensionistas do INSS. A Cabaceiras Crede, pensando no seu conforto e na sua comodidade, agora está em novo endereço, localizado no Mercado Público, em frente à Avenida Principal de Cabaceiras, onde você encontra todos os bancos em um só lugar, atendendo aposentados e pensionistas do INSS, BPC e LOAS, servidor estadual e federal, sem consulta ao SPC e Serasa. Telefone para contato 83 98665 4385, 991 14 5863. Cabaceiras Crede, organização Josi Lima. Aqui você pode confiar. A magia do Natal no seu rádio. Rádio Boqueirão FM. Mais alegria no seu coração. Material de construção você encontra aos montes por aí, mas com bom atendimento, orientação de quem entende, entrega super rápida e os melhores preços da cidade só em Alencar Construção. A sua parceria na hora de construir, com tudo que você precisa pelo menor preço e o maior prazo. Economize o seu dinheiro, venha para Alencar Construção e realize sua obra com tranquilidade. Alencar Construção, ao seu lado na hora de construir. Rua Antônio Heráclito 660. Ao lado da rodoviária. Telefone 3391-1611. Organização Gilcélio Montenegro e Janete. No sorriso de Deus, o homem encontra a resposta para as suas lutas e desafios, a certeza para o caminho, a vitória para a sua alma. Que neste Natal todos encontremos o fruto do nosso trabalho. São os votos dos que fazem o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Boqueirão. A todos os seus associados e amigos. Boqueirão FM 87,9. A Boqueirão FM apresenta... No Terreiro da Fazenda, o melhor do forró pé de serra. Bom dia, compadre. Bom dia, comadre. Como é bom ter a sua amizade. Informando pra você a hora certa. 6:28. Dizer que sim. cuidado dessa menina. Quem se mete a besta não demora pra parar. O sanfoneiro respira, menino, deixa rolar, menino, deixa rolar. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Basta só dizer que sim, basta só dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Basta só dizer que sim, basta só dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Basta só dizer que sim, basta só dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Basta só dizer que sim, basta só dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Basta só dizer que sim, basta só dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. Para me ter, tu só tem dizer que sim. 6:31. A Boqueirão FM está apresentando No Terreiro da Fazenda. Tudo para irrigação na Agronorte tem. Tudo para construção na Agronorte tem. Agricultor, criador, construtor, procurou, não encontrou, aqui na Agronorte tem. Fertilizantes, defensivos e sementes, venha ser nosso cliente, procurou, sabe onde tem. A Agronorte é o seu melhor parceiro, gastando pouco dinheiro, quem comprar que se dá bem. A Agronorte tem tudo em variedade, preço baixo de verdade, só na Agronorte tem. Venha você também para Agronorte. Agronorte, sua agricultura e pecuária mais forte. Aceitamos todos os cartões de crédito. Rua Severiano Macedo, 311A, Boqueirão, Paraíba. Na saída para Campina Grande. Telefone 991-15-9998. Preço baixo de verdade, só na Agronorte tem. Nesse Natal, o Mercadinho Vida Nova deseja a você e a sua família momentos de paz, amor e muita alegria. Somos gratos por estarmos ao seu lado durante todo o ano, proporcionando produtos frescos e de qualidade para a sua mesa. Venha celebrar conosco. Temos ofertas especiais de Natal que vão encantar o seu paladar e deixar a sua ceia ainda mais especial. Desejamos a todos um Natal repleto de esperança e um ano novo cheio de realizações. Obrigado por escolher o Mercadinho Vida Nova, onde a sua satisfação é a nossa prioridade. Localizado na Rua Severiano Macedo, no coração de Boqueirão. Organização João Mariano e família. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera com paciência pelas chuvas do outono ou da primavera. Não se desanimem, pois o Senhor voltará logo. Está na Bíblia. Tiago 5:7-8. Você já leu sua Bíblia hoje? Já? Parabéns! Ainda não? Não perca mais tempo. Leia a Bíblia e enriqueça espiritualmente. Em casa, no trabalho, todo mundo tá ligado. Boqueirão FM. RGP Brasil Gás, garantia de segurança e qualidade. Os botijões Brasil Gás levam para sua casa a segurança e a garantia que só a pratinha do Lacre Azul tem. Botijão pratinha original é na RGP Brasil Gás. Ligue ou peça pelo WhatsApp 0800-281-1402. A JR Beleza Lanches deseja a todos um Natal cheio de paz, amor e união. E um ano novo repleto de conquistas. Agradecemos por cada momento compartilhado em nossa pizzaria e lanchonete, onde o sabor e a qualidade sempre são prioridade. Contem com a gente para continuar servindo com excelência e alegria. Feliz Natal e um próspero ano novo. JR Beleza Lanches, qualidade que une famílias. Para carros e motos com preços baixos e atendimento diferenciado, você encontra em Car Motos Autopeças. Uma loja completa, feita para você que gosta de praticidade. Em Car Motos, você encontra tudo o que precisa em reposição de peças automotivas. Peças para motores, freios, suspensão, instalação elétrica, câmbio e direção. Os melhores preços em acessórios, pastilhas e lonas de freio, amortecedores, baterias, rolamentos, filtros e lubrificantes. Car Motos Autopeças. Preços baixos de verdade. Aceita todos os cartões de crédito. Fica na Rua Getúlio Vargas, próximo à farmácia Nossa Senhora do Desterro, no centro de Boqueirão. Telefone 9104-3820. Organização Fabrício.

que lembre do sertão. E canto um shot pra te convencer. Vou te ensinar como viver é bom. De amar até, amar até. Até quando Deus quiser. Amar até, amar até. Até quando Deus quiser. Amar até, amar até. Seu rádio, grave a sintonia. 87,9. Esta é a frequência. 6:47. A Boqueirão FM está apresentando No Terreiro da Fazenda. Vai parar pra abastecer, já sabe onde é que é. Vem pra rede de postos São José. Aqui tu tá em casa, não tem comparação. São 54 anos de tradição. Em Campina Grande, nas Malvinas, Catolé. Vem rede de postos São José. Lagoa Seca, Queimadas, Cabaceiras, Boqueirão. Rede Postos São José, o melhor da região. Aqui tem o programa de olho no combustível. É qualidade nos produtos vendidos. Troca de óleo, centro automotivo, tem conveniência, aqui é garantido. E no atendimento a gente sabe como faz. Rede de postos São José, Petrobras. Vai parar pra abastecer, já sabe onde é que é. Vem pra rede de postos São José. Aqui tu tá em casa, não tem comparação. São 54 anos de tradição. Agro Mais Comércio de Produtos Agrícolas, onde você encontra uma linha completa de defensivos, fertilizantes, sementes, sistemas de irrigação e pulverizadores. Garanta o sucesso do seu plantio com a parceria da AgroMais. Produtos de alta tecnologia, qualidade no atendimento e assistência técnica. Na AgroMais você também encontra mangueiras, mangotes, arame farpado, produtos e ferramentas para jardinagem e ainda acessórios e produtos para piscina. AgroMais, Rua Félix Araújo 57, no centro de Boqueirão. Telefone WhatsApp 99119-4062. AgroMais, a evolução do seu agronegócio está aqui. Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel e os seus beijos tão suaves como o azeite. Porém, quando tudo termina, o que resta é amargura e sofrimento. Está na Bíblia. Provérbios 5, 3 e 4. Você já leu sua Bíblia hoje? Já? Parabéns! Ainda não? Não perca mais tempo. Leia a Bíblia e enriqueça espiritualmente. 87.9 MHz FM, a rádio da nossa família. Neste final de ano, a Agronorte deseja a todos os nossos clientes e amigos um período repleto de alegria, união e prosperidade. Que esta época especial traga renovação e esperança para as suas lavouras e empreendimentos. Estamos aqui na rua Severiano Macedo, no coração de Boqueirão, prontos para oferecer os melhores produtos agropecuários para ajudá-lo a garantir o sucesso da sua plantação. Agradecemos pela parceria e confiança ao longo deste ano, que no novo ano possamos juntos colher grandes frutos. Feliz Natal e um próspero ano novo. Agronorte, sua agricultura e pecuária mais forte. O sentido da vida está em partilhar nossas provações e alegrias com aqueles que nos cercam. É de verdadeiras amizades que todos precisamos. A você que partilhou conosco momentos de amizade no ano que termina, queremos